meus sonhos é feita de ilusão. Parede de arranha-céu, mas não tem televisão. Aqui não tem sofá e minha sala é uma praça. Recebo de visita aqui quem nela passa. Irmãos e irmãs, vem até a mim. Vem passear comigo no meu jardim. Eu digo abra, cadabre como num conto de fadas. De dentro do tambor eu tiro uma bala mágica que te dotare. Som da jogada, piriripipizas, morre a parada. Digo abra, te sésamo no cofre de um banco. E tiro mil e uma noite de sonhos. Faço carreta importada de tapete voador. E meu calibre de espada Excalibur. Você pode até dizer que sou um louco alucinado, mas ando confortavelmente dopado. Eu tenho feijão mágico que leva até o céu. Brinco na chuva de barquinho de papel. Tenho uma lâmpada mágica que esfrega e sai um gênio, que me injeta uma seringa de veneno. Pipi, zizaz, louco de novo. Como uma ave fênix, renasci do fogo. Eu tenho um grilo falante que me canta no ouvido, que me incentiva na vida de ser bandido. Entre os três porquinhos eu sou um lobo mau, arrodeado de playboy paga-pau, que tenta viajar comigo numa lata. Mas quando a bomba for demais ele derrapa. Zaz, pipi, zizaz, foi overdose. Melhor tomar goró e depois cheirar um pó e viajar no cachimbo da vovó. Um harém repleto de meninas que banca Cinderela ou Alice esquecida. Branca de neve do sexo, princesa que não tem nobreza e nem príncipe encantado. E pode com moleque viciado. Eu conheço Rapunzel do tipo Rastafari, que é chegada numa pedra de crack. Sou um rapaz normal como há tantos outros, mas que te leva para o mundo dos loucos. Se quer me conhecer, pega o caminho de Esmeralda. O chapeleiro louco não sai da minha casa. O relógio na parede fica de ponta cabeça. O coelho aqui não tem pressa. Pinóquio é um moleque de terno e gravata, que conta mentira, incentiva a moçada a trocar sua TV por farinha. Você fica legal e cheira a linha. Por lema no magrão é um duende, do tipo bandido, de papo ladrão que rouba seu raciocínio. Digo verdades no ouvido e me faço de esquecido. Pouco depois a sua mente vai bater como um sino. Sai, flipipi, sai, só DS confunde então. Vem devagar e não se assuste. A aparência pode enganar, mas não se engane comigo. Eu posso ser o assassino psicopata que à noite sai à procura da caça. O padre que vai celebrar uma missa. O menino maluquinho viciado em cocaína. A linha entre a vida e a morte da overdose de crack. É o primeiro gole, o coringa do jogo. O baralho marcado, você é a bola da vez. Na mira do meu taco, eu tô chegando numa festa, na casa da Medusa. Mas não cola na dela, pois te transforma em pedra. E passa pros moleque instigado da quebra. Conte até três, checkmate no xadrez. Pirilipipi, zaz, era uma vez. Palavra por palavra, rima por rima, misturada com batida, eu transformo em poesia. A mágica do gueto, o mistério do gato. Ocus, focus, abracadabra, bruxas, gnomos, duendes e fadas. Eu não sou Peter Pan, sai da minha sombra. Eu viajo sozinho no jardim de Babilônia. Ladrão de Bagdá, eu roubei seu raciocínio. Na minha história eu matei os bons meninos. Digo era uma vez e vou chegar ao fim. Vem passear comigo no meu jardim.